Maria Quitéria das Almas. Ah. Eu trabalho com a linha de atração para tudo que você pode imaginar que necessite de uma transformação. De todas as mulheres que a senhora já ouviu falar, quem mais lhe inspira? Eu darei exemplos de pessoas que eu sempre tive muita admiração. Ah. Joana de Ângeles, que é a Santa Joana d'Arc. Uma segunda mulher que eu admirei muito por todos os atos que ela teve foi uma freira. Madre Teresa de Calcutá. Admiro também Mama Ockham. Mama Ockham foi a esposa do primeiro imperador Inca. Porque para que ele tivesse toda a vontade de dar início ao império que eles tinham interesse, ela tinha que dar a sua força feminina. Tanto que ela é confundida como a própria Santa Terra. Mas eu sou quem eu sou. Sim. Eu não vou deixar de ser eu. Sou a Quitéria, sou Maria Quitéria. A mulher que é asseada, que ela é. Que ela se cuida da própria magia. Mas não somos putas. Algumas são. Algumas são, mas essas não têm nenhuma luz. Que é isso? Qual foi o último presente que a senhora recebeu? Eu recebo muitos brincos, muitos perfumes. Né? Eu recebi o último foi um perfume de azaleia. Que lindo. A senhora sabe qual que é o último presente que eu recebi? Qual? Falar com a senhora hoje. Você sabe como me agradar. Não, É mas por é isso que verdade. falaremos muitas outras vezes. Oh, louvado seja Deus, que assim seja então. Claro, Exu, sabe Maria Quitéria na Calunga? Uma rosa branca eu levei pra um cruzeiro. Pra dona da faca, ela gira meu terreiro. Eu perdi um amor, mas amor não era. Ela é Exu, ela é Maria Quitéria. Uma rainha linda, vaca de ouro e prata. Deixo aquele reino por aquele que apaixonou. Boa noite. Olá, dona Bombogira, tudo bem? Salve, tudo muito bem, moço. Graças a Deus. Eu quero agradecer a senhora, viu, de estar vindo conversar com a gente. Vocês estão há dias tentando me pescar, não é mesmo? É, sim, senhora. Estão para tentando me pescar. Eita. E conseguimos, graças a É, Deus. conseguiram me pescar. Mas me diga, o que que eu posso saber de mim? A senhora poderia comunicar para a gente a linha que a senhora trabalha na Umbanda? Maria Quitéria das Almas. Maria. Trabalho junto com o Trans das Almas. Maria Quitéria das Almas. Sim. Mas eu também trabalho dentro de uma radiação interna de Egunitá. Egunitá é o quê? É Que um. é. Egunitá é a mãe do fogo sagrado. É assim, fogo sagrado. É o orixá Iansã na sua irradiação do fogo da transformação. Não existe nada que passe pelo fogo e não seja transformado. Estou aqui eu para transformá-los. Nossa, do fogo. Entendi. E qual que é exato? Pode falar. Não, é que se você trabalha de uma energia de um orixá de fogo, se você quiser fazer um feitiço, você não vai tocar pimentas e coisas para fazer mais fogo. Você tem que acalmar o santo. Isso dentro do rito que eu estou ensinando. Dentro das magias que eu vou ensinar dentro dessa noite de trabalho com você. Então é esfriando para obter aquilo que você quer. Eu vou ensinar algumas mandigas, sim. Mas você leva a conversa, eu vou te respondendo conforme o que você me perguntar. Então, qual que é a mandiga mais importante para a pessoa aprender encarnado segundo o seu julgamento, dona Quitéria? Depende para quê? Para o bem e a prosperidade pessoal. Para o bem e a prosperidade pessoal. Eu trabalho muito com atração. Como é que é isso aí? Você pode pegar um prato virgem, colocar o seu nome, espalhar raminhos de canela em pau, cravo e anis, com 7 folhas de louro. E ali você pode pedir toda a prosperidade que desejar. Coloque também 7 moedas. Coloque uma vela branca. E ofereça a prosperidade. A Deus a prosperidade. Não importa se você sabe quem é ou não. É uma deusa prosperidade. Bata seu pé esquerdo 3 vezes e chame o quebra-galho. O quebra-galho vai te fazer isso. Vai ajudar junto. Quando você conseguir realizar, você vai levar essas moedas à mata e acender com 7 velas. São 6 velas verdes e uma vela vermelha que você vai oferecer ao quebra-galho. Quase ninguém conhece. Quebra-galho é um Exu secundário, mas ele auxilia muito na conquista dos bens materiais. Salve Maria Quitéria das Almas! Salve a minha macumba! Ih, mas que satisfação falar com a senhora. Era sua feiticeira! Eu não te ouvi? E que satisfação falar com a senhora, viu? Foi o que você disse? Que é uma satisfação enorme falar com a senhora. Você me pescou como se eu fosse uma curvina. É? E eu tento escapar, eu tento escapar, eu tento escapar e... Hoje eu vim. Eu quero, não é mesmo? Como? Ah, eu venho quando eu quero. Ele me deixou uma taça com champanhe, olha que coisa linda. Ele é um moço muito bom, né? Mais ou menos. Porque... Ultimamente tem me agradado deixando flores no meu tacho. Como é que é? Ah, você quer prosperidade? Ah! Você quer deixar a sua vida agradada? Feliz. Você pode começar com um tacho pequeno de cobre. Se você quisesse fazer um fundamento, você colocaria numa panela de ferro. Mas neste caso, você vai colocar um tacho de cobre. Se a sua pombagira tiver ressonância com a mesma energia que eu estou passando agora. Você vai colocar camadas dessas especiarias que eu te passei. Vai colocar 7 Santo Antônios virados para o lado de fora. Vai colocar a sua tronqueira de pombagira e uma rosa de ferro, pelo menos, em cima disso. E ali você vai tratar a sua pombagira. Você vai colocar o vaso. Você vai colocar flores, sempre flores frescas, e não deixe faltar. Deixe sempre um licor, não importa qual seja, e ofereça sempre. Você agradando o seu lado feminino, perfumes, tudo que for feminino você pode deixar. Você vai conseguir atrair tudo aquilo que você deseja. No sentido amoroso e também no trabalho. Ele estava com medo que eu ficasse... com muitos trejeitos para que ele não ficasse envergonhado, não é mesmo? É, mas é a sociedade, né? Bem-vinda. Mas eu sou quem eu sou. Sim. Eu não vou deixar de ser eu. É. Sou a Quitéria, sou a Maria Quitéria. Salve aqui o Gunitar. Ê, dona Quitéria. A senhora é a primeira pombogira dessa linha que temos a honra de ouvir, viu? Ah, mas muitas outras virão. Graças a Deus. Depois que eu estou aparecendo, você sabe que a linha de Maria Quitéria, ela é tão grande quanto Maria Padilha, né? Ah, é? Nós somos irmãs. Maria Quitéria, ela é muito difundida, essa linha. Nós somos mais classudas. Classudas? Nós sugas. Como é que é isso? Nós não somos de beira de esquina, nós não somos de ficar dentro de botecos, nós gostamos dos bons cabarés, dos bons maços, das boas energias, das boas flores. Quer me agradar? Me deixa num vasinho pequeno, uma flor de jasmim e uma rosa vermelha perfumada. Eu vou deixar sua casa imantada com a energia da pombagira. Oh. Mas tem gente que tem medo da energia da pombogira, porque vai dizer assim, ixi, se a pombogira colar na minha casa, eu vou ficar fazendo sexo todo dia. Na verdade, ela vai fazer porque ela quer. E vai colocar... E vai o quê? Ela vai chamar a mim de vulgívaga. Na verdade, ela estará se satisfazendo. Então vamos lá, mais um feitiço. Moças recém-casadas, ou moças que sejam noivas, querem agarrar seu macho, faça isso da seguinte forma. Convide-o para ir à sua casa para jantar. E antes, isso também pode ser feito pelas moças que acabaram de casar. Agarrar o macho quer dizer o quê? Não, o seu macho. Agarrar o seu próprio macho. E evitar que ele te traia. É, mas não é fazer amarração não, né? Não, é um encantamento. Então tá bom, vamos lá. Homens, por favor, desliguem isso agora que eu estou conversando com as mulheres. Olha lá, hein? Com um dente de alho, você vai esfregar debaixo das suas unhas. Alguns minutos antes dele chegar. E naquele dia você deixa sua casa bem limpa, bem arrumada. Com uma flor, pelo menos uma flor vermelha para a sua pombagira. Coloque pelo menos um raminho de canela dentro deste vaso. Quando ele chegar e sua comida já preparada, você dará um jantar especial para ele. Melhor quando você trabalha com penosas, que já é galinha mesmo. Você vai estar com o cheiro do alho debaixo da unha. O homem, quando chega e sente que a mulher trabalhou o dia inteiro, limpou a casa o dia inteiro, mas que, no entanto, não teve tempo de lavar suas mãos, o subconsciente dele vai passar o seguinte. Ela gosta tanto de mim, que ela cuidou de tudo por mim, mas não teve tempo sequer de limpar suas unhas. Mas para fazer a comida para mim, ela fez. Ele inconscientemente vai se encantar mais ainda por ela. E ele não vai procurar fora. E assim, o casamento vai se manter. São simpatias e encantamentos que eu ensino para que o matrimônio sempre seja o mesmo. Porque muita gente bagaceira, inclusive, anda dizendo por aí que a pombagira destrói casamento. Não, ela não quer casamento, não. Eu quero que vocês sejam muito felizes para não ficar me pedindo coisas. Uhum. Quanto mais trabalho me dão, mais trabalho eu vou ter que fazer. E eu tenho que correr minha gira. Uhum. Bagaceira. Gente bagaceira que fala isso. Aprendi duas palavras novas esses dias e eu adorei. Bagaceira e vileira. Vileira são essas mulheres de vila. Não desmerecendo a vila, porque eu fui de Porto. Mas mulheres vileiras que ficam simplesmente falando umas da vida das outras. Né? A gente vileira, que em vez de se concentrar no seu casamento, na sua instituição matrimônio, na sua energia, fica desdenhando o bumbum da outra. Mulher não pode ver o bumbum da outra. Se a outra for mais bonita, ela pega ódio. Onde é que está a evolução? Onde é que está a evolução? Difícil. Vamos lá. O que mais? Vamos lá. Então, a senhora acha que depois que ela faz esse encantamento, daí ela não precisa mais se preocupar com nada? Tá tudo garantido? De tempos em tempos é bom dar uma ressaltada, não é mesmo? A mulher já nasce macumbeira. Toda mulher gosta do seu feitiço. Se ela não for, ela marre quem ela. Ela não assume isso. Toda mulher é uma mística, toda mulher é uma bruxa. As antigas magas são chamadas também de meigas. Então ela pode fazer todos os encantamentos dela. E assim seja. Ai, a mulher está com o rosto tão feio. A pele dela está tão horrorosa. Lava o rosto com água de arroz. Aquilo vai resolver o problema da sua beleza, vai equilibrar o que está oleoso, o que não está. Existem tantas receitinhas de casa que se toda mulher colocasse em prática seu lado bruxa, homem não traía. Nem com elas, nem com eles, que agora está na moda, não é mesmo? Ah. Agora eles não estão procurando só elas, estão procurando eles. Eita. Esse mundo está muito moderno. Então, toda mulher já nasceu mística e requengueira. A senhora quer dizer, se ocupa com a magia da felicidade. Onde foi que eu parei? Então, a senhorita estava explicando sobre as mulheres e suas magias para serem felizes. Toda mulher é uma grande bruxa. Toda mulher tem a capacidade magística de fazer com que tudo seja atraído para ela. Se ela não consegue, é porque ela não investe em si mesma. A mulher mais feia consegue se tornar bela se ela souber mexer com as coisas corretas. Mas sabe o que eu gostaria, dona Quitéria? Que as mulheres, sobretudo, não precisassem de dizer assim essas ferramentas magísticas para conseguir viver uma vida harmoniosa com seu macho. Moço, isso existe desde que o mundo era mundo. No mundo árabe, por exemplo, as mulheres viviam incensando as vaginas. Eita, nossa senhora. Mas é verdade. A mulher, ela gosta de encantar. Ela não vai ser uma macumbeira. Mas ela pode incensar a sua vagina. Se eu estiver atravessando demais, você me diga, mas é verdade. A mulher que é assiada, que ela se cuida, é a própria magia. Agora, a mulher que não se cuida, que não torna o seu corpo um verdadeiro altar, quando ela está incensando suas áreas pudendas, ela está incensando o grande altar que ela é. Ela é a própria sacerdotisa. Ela é o próprio altar. Ela é a própria deusa. A mulher que se cuida, ela está cuidando do próprio altar e a deusa que é ela mesma. A mulher que se intromete demais em coisas comezinhas hoje em dia, ela esquece do seu lado feminino, do cuidar, do encantar através da alimentação. Tem mulher que não sabe cozinhar. Aprenda. Não com a necessidade de suprir o alimento, mas com a necessidade de fazer a sua magia. Faça um brigadeirinho. Coloque sua energia naquele brigadeirinho para agradar os seus filhos. A magia, ela pode ser manifestada através do alimento, moço. Sim. Mas, hein, dona Quitéria, qual é exatamente o seu trabalho no mundo espiritual? Atração. Ah. Eu trabalho com a linha de atração. Para tudo que você pode imaginar que necessite de uma transformação. Se você está passando por uma necessidade de transformação, nós vamos queimar isso no fogo. Passando pelo fogo, nós vamos trabalhar com a linha de atração. A sorte é quando nós cruzamos com a linha de Oxumaré, quando se diz toda a riqueza virá ao teu pé. Na energia do grande orixá, Oxumaré. É quando nós cruzamos também com as tempestades de Iansã, na sua manifestação do fogo sagrado que é Igorita. Então eu sempre vou trabalhar com atração. Ensinar a pessoa a ser atraente e atrativa. E nessa linhagem nós podemos entrar até em campos que vocês nem conhecem. Nossa. Esta divindade chamada Krishna, que é desconhecida por vocês, por nós é conhecida há muito tempo. E ele é o todo atrativo. Ele é a própria atratividade. Ter um casal Krishna e Radha, um do lado do outro em casa, é manifestar o casamento, o amor. Ter um macho e a fêmea, como Sitarama, é manifestar o macho e a fêmea. Eu te digo isso porque aprendi. Aprendi com ciganas, aprendi com pessoas que praticavam religiões orientais, e tomei conhecimento. A partir do momento que você conhece, você toma posse daquelas coisas úteis da religião para você. Quando você passa a conhecer o todo atrativo, você descobre que ele é simplesmente uma manifestação do grande Deus. Não é mesmo? Sim. Por que, é uma pergunta interessante, por que que a dona Maria Quitéria acredita que as pombogiras têm uma característica de caminhar, de falar e de agir de modo mais sensual? O que é um Exu em sua manifestação original? Ele, em suas danças ritualísticas, ele, eu não digo pela Umbanda, eu digo mais pelas outras linhagens, faz movimentos até sensuais, como de, eu não quero me expressar dessa forma, mas é, ele é representado com falos. Então, a manifestação de Exu é em cima do falo. E a manifestação da pombogira, ou pombagira, que agora ficou moderno o nome, é justamente a atração do feminino. Então, nós estamos sempre caminhando e a pé, e sempre trabalhando com a manifestação da atratividade feminina. Enquanto o Exu, ele é o sagrado pênis que engendra a energia masculina no mundo, nós somos a sagrada vagina que recebe esse pênis sagrado. Então, nós somos a manifestação de uma fertilidade. Nós somos a continuidade do ato que muitas mulheres foram queimadas no passado. Então, nós somos as bruxas que continuam caminhando e caminhando, trazendo a manifestação do sagrado feminino. Mas não somos putas. Algumas são. Algumas são, mas essas não têm nenhuma luz. Entendi. E bruxa, não existe só bruxa do mal, né? Eu acho que a maioria não é do mal. Ah, o que ela que... mesmo se... A bruxa, a feiticeira do mal, negra, ela mesmo se degrada. Mas toda mulher é uma feiticeira. Toda mulher é uma cigana, toda mulher é uma pombagira. Tomando as devidas proporções. Dona... Essa bruxa, ela é o próprio altar da manifestação da natureza dentro dela. É o sagrado feminino. Eu acho, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, especialmente dentro dessa mesa, que vocês trabalham muito com o meu macho, o seu Ventania. O seu Ventania também trabalha na linha de Ansan, por isso eu vou dizer agora com propriedade. Por que é que nessas escrituras sagradas nunca tem uma mulher acompanhando o homem? Por que é que ele escolheu 12 homens para que deixasse tudo e o seguisse? Por que é que a mulher não pôde seguir? Na verdade, as mulheres o seguiram, simplesmente foram ocultadas por causa da sociedade. Mas as mulheres estavam lá preparando a comida. Elas estavam dando o carinho que cada apóstolo necessitava quando ele estava em seu momento de descanso. Porque um homem sem uma mulher não é nada. Não é nada. O homem necessita... O homem é um ser social. Ele precisa estar entre amigos. Mas o homem precisa de uma mulher como uma mulher precisa de um homem. E irei além disso. Um espírito necessita de outro espírito. Agora, quando existe essa manifestação de uma quantidade muito maior de pessoas que têm preferência pelo mesmo sexo, não mudou a energia. A Kundalini continua sendo a mesma, moça. Um ser necessita de outro ser. Ele não nasceu para ser sozinho. Então, não pense que daqueles 12 apóstolos, haviam apóstolos que estavam separados. Haviam mulheres acompanhando. Estavam dando forças a eles para que eles dessem continuidade. E a grande mulher também o acompanhou. E nisso, os católicos souberam até interpretar o sagrado feminino através de Maria. Maria é uma mãe sagrada. A partir do momento que você dá valor à mãe sagrada, à divina mãe, você vai dar valor à família toda. Você vai dar valor ao seu ventre, ao seu filho, ao equilíbrio entre o céu e a terra. É tão simples. É tão simples valorizar a mulher. A mulher é tão sagrada. A mulher, moço, vocês ficam procurando o Santo Graal, não é mesmo? E foram tantas corridas a Jerusalém, tantas guerras, tantas mortes, e sempre em busca de um cálice sagrado. Pois eu vou dizer quem é o cálice sagrado. É o sagrado ventre feminino de Maria Madalena. A grande prostituta. Por quê? Uma mulher da época que fosse sacerdotisa de Ísis, ela era execrada da sociedade. Ela não podia adentrar o Sinédrio. Então, essa mulher, que era uma sacerdotisa de Ísis, como eu sou uma sacerdotisa de Egunitá, são execradas, sempre a mulher. E ela é tratada como o quê? Qual é a palavra para prostituta no, na língua oriental daquela região? Charmuta. Principalmente na língua siríaca, na língua aramaica. Charmuta é a palavra para prostituta. Mas, ao mesmo tempo, a palavra charmut significa trapo. E foi com os trapos do cabelo dela que ela usou para secar os pés do seu mestre na noite anterior à sua morte. Ela lavou seus pés com o mais rico bálsamo e secou com os cabelos. E ela era um charmut porque ela foi tão humilde ao ponto de limpar com os próprios cabelos. Ela usou como se fosse um trapo. E depois a continuidade da palavra charmut tornou-se charmuta, que é a mulher vulgívaga e prostituta. De prostituta ela não tinha nada. Inclusive foi uma grande mãe e uma grande guerreira. Salve Maria Madalena. Salve Ansan, salve Egunitá, salve todas as pombogiras. Saibam conhecer Maria Madalena. De todas as mulheres que a senhora já ouviu falar, quem mais lhe inspira? Eu... Em que sentido? Ah, alguém que a senhora queira se tornar, ou alguém que a senhora gostaria de... que inspira a senhora a ser melhor a cada dia. Existem vários exemplos em várias religiões. Eu darei exemplos de pessoas que eu sempre tive muita admiração. Joana de Ângeles, que é a Santa Joana d'Arc. Muita admiração. Ela tinha um contato direto com o espírito que falava com ela, que era a manifestação direta do Arcanjo Gabriel. Nossa! E ela teve fé e seguiu. Tanto que hoje ela é padroeira de um país. Existe uma manifestação de Santa Joana d'Arc nos terreiros. As pessoas pensam que é a santa, mas são espíritos de mulheres guerreiras, verdadeiras valquírias, que vêm trabalhar numa irradiação muito próxima de Ansan e que muitas vezes dizem salve Santa Joana d'Arc. Na verdade, são espíritos que acompanham os ensinamentos de Maria de Joana de Ângeles e de Maria Madalena também. Uma segunda mulher que eu admirei muito por todos os atos que ela teve foi uma freira, Madre Teresa de Calcutá. Ela foi simplesmente doação a vida inteira. Ela simplesmente se doou. Porque as mãos que trabalham e agem valem mais do que a oração feita pela boca. Então a mão que faz a caridade vale muito mais que a oração, que a boca que ora em muitos momentos. É preciso agir. Grandes mulheres de ação. Grandes mulheres de ação. Admiro também Mama Óculo. Mama Óculo foi a esposa do primeiro imperador Inca. Porque para que ele tivesse toda a vontade de dar início ao império que eles tinham interesse, ela tinha que dar a sua força feminina. Tanto que ela é confundida como a própria Santa Terra. A minha profunda admiração também por Sara. Agora vocês busquem quem é Sara. Santa Sara Kali. Porque ela é a manifestação do sagrado feminino e ela traz muito mais poder do que vocês imaginam. Conheçam profundamente Sara. Saibam quem foi Sara. E as mulheres que foram colocadas também dentro daquela barca, sem provisões e sem velas. Porque no começo da era chamada cristã, houve uma grande perseguição. Então, dentro daquela barquinha, foram colocadas algumas pessoas sem comida, sem nada, para que o mar decidisse. Então, ali foram colocadas para morrer Maria Madalena, Maria Salomé, Maria Jacobina. Foi colocado também uma menina chamada Sara. Então, essas mulheres que foram colocadas ao mar para que o mar decidisse sua vida, um grande respeito eu tenho por elas. As três Marias. Então, voltando um pouco no trabalho que a senhora faz, trabalho de atração. A senhora pode dar um ou dois exemplos de um trabalho que a senhora fez, ou que a senhora vai precisar fazer? E que a senhora já fez, já, como é que se desenrolou do começo até o fim? Eu já fiz trabalhos de desatração também. Porque ao mesmo tempo você precisa atrair, às vezes você precisa afastar. Mas afastar não significa fazer o mal. Digamos, aquele namorado que é extremamente passional e que não liberta o espírito da ex-namorada para um futuro matrimônio. Pegue o nome dele, escreva do pavio para o pé, numa vela branca. Pegue uma fita azul do tamanho, da altura dele. Se vocês já tiveram, por acaso, a conspurcação carnal do ato libidinoso, eu adoro falar assim. Pegue uma fita vermelha do tamanho do membro e enrole junto essas fitas no meio da vela. Coloque dentro de um copinho virgem e coloque a água pela metade, até a altura dessas fitas. Ofereça a linha das águas a todas as nereidas, ninfas, a todos os espíritos. Onde foi que eu parei? A senhora estava ensinando um encantamento. Que parte foi que eu parei, você se lembra? Da fita vermelha. E agora, a fita vermelha, a água sobe, coloca a água até... Sim. Então, você vai acender essa vela e oferecer a todos os espíritos das águas, nereidas, as ninfas, as náiades, ofereça a todos aos espíritos bondosos que estão ligadas ao Oxum, a Iemanjá, inclusive a Ísis, a deusa antiga, acenda essa vela para que ela chegue até o nível e a água vai estar na altura das fitas. Quando essa vela chegar nesta altura, ela vai se apagar pela natureza da água. É quando a água apaga o fogo, esse fogo do homem. Você vai pegar esse copo e colocar num rio e despachar. Que é isso, tudo vai ser levado para o fundo do mar. E ele vai naturalmente seguir o caminho dele. Sem a necessidade que houve. Que parte você ouviu, moço? Então, até a hora que ele vai embora. E para que eles, nesse momento, quando a água levar embora, ela vai levar toda a mágoa deste homem. Porque eu vejo tantos homens com seus humores feridos, ferindo mulheres, jogando ácido, até matando. E não há necessidade. O casamento acaba quando o amor acaba. O amor não é eterno. Que seja eterno somente enquanto dure. Não é mesmo? É, sim, senhor. Você precisa de um amor, moço. Você precisa do quê? Você precisa de um amor. Ah, sim. Eu vou colocar um amor no seu caminho. Oh, maravilha. O próprio ponto e risco. É? Sim. Então anota aí. Depois discutiremos esse assunto. Depois o quê? Depois discutiremos esse assunto quando já tiver sido manifestado na matéria aquilo que eu estou programando para você. Eita, que maravilha. Mas vamos lá então. Onde a gente parou? Então, esses encantamentos, muito homem que vai ouvir vai falar que é jogo baixo. Que a senhora responde como? Jogo baixo é ele trair a mulher dele. E jogo baixo é ele insistir num amor que já não existe mais. E jogo baixo é ele não perceber que ele tem que seguir o caminho dele. Uhum. Assim como eu fiz esse encantamento para a mulher se livrar do homem, o contrário também pode ser feito. Se houver já ocorrido a conspurcação carnal do ato libidinoso, Basta colocar o comprimento na vagina da moça. Que ele imaginar que tem. E enrolar junto. E é a mesma coisa. Feitiço funciona da mesma forma. A senhora não acha que muita gente pode se sentir conspurcada de ficar ouvindo vagina e pênis e achar que a senhora não é um espírito de uma elevação que justifique elas ficarem ouvindo? O que é o sagrado masculino? Vamos para a Índia? Vamos. Vamos para a Índia. Vamos. Eu gostaria muito que depois você colocasse, então eu sei que quando vocês fazem essas conversas, você fica coloca lindo. Flores e coisas bonitas, não é mesmo? Sim. A representação do deus Shiva, qual é? Você sabe? É vários braços. Não. Também. A representação dele é um pênis. Nossa. E a representação dela, da deusa, da sua parte feminina, eles chamam de Yoni, que é a vagina. E isso se chama Lingam. Todas as oferendas na Índia para Shiva são feitas em cima do Lingam, que representam a sagrada fertilidade. Eu gostaria muito que você colocasse uma representação para que as pessoas soubessem o que é o Lingam. Porque as pessoas têm vergonha de suas partes pudentes. É muito bonito ouvir uma conversa de uma pombagira e falar, ela é uma vulgívaga, ela é uma prostituta. Mas se ela souber entender a magia que existe, agora vamos mudar de nome. No Lingam e na Yoni, ela vai entender a energia da Kundalini, dele e dela. E vai deixar a hipocrisia de lado. Basta pegar todos esses livrinhos que aprendem sobre moralidade e joga tudo no lixo. Você sabe por que as bruxas do passado utilizavam vassouras? O cabo representa o membro masculino, o pênis. E a piaçava representa o membro feminino, que é a vagina. Elas unidas formavam uma vassoura, que era a própria fertilidade. Quando a feiticeira do passado colocava esta vassoura entre as pernas e elas nunca usavam seus calçolões, elas esfregavam aquilo vigorosamente para invocar a deusa da fertilidade. E agora, a partir deste momento que as pessoas sabem o que é um lingam e uma yoni, eu me referirei a esses nomes para citar essas coisas, já que eu firo tanto essa moralidade, essa falsa moralidade das pessoas. Como que a pessoa lida com isso? É que às vezes é uma coisa natural de não gostar de ouvir essas palavras que se julga de baixo calão ou de que seja sem pudor. Me diga uma coisa, como algo pode ser de baixo calão se é esse algo que gera uma nova vida? Nossa. Não é mesmo? É. Então eu vou chamar de Lingam e vou chamar de Yoni. Mas que fique claro, estou falando de pênis e estou falando de vagina. E são os órgãos por onde a criança vai ser engendrada e por onde ela vai sair. Então vamos deixar essa moralidade toda de lado, não é mesmo? É, mas é, Dona Maria Quitéria das Almas, as pombogiras incentivam a promiscuidade e a prostituição? Não. Ah lá. Absolutamente. Ah lá. A verdadeira pombogira não faz isso. Ela incentiva o amor próprio. Uhum. Existem pessoas que têm vergonha do seu próprio corpo. Vá de frente para um espelho, olhe para o seu próprio corpo. O que você achar que tem que melhorar, vá melhorando. Que quando você melhora para você, você melhora para um grande amor que você pode ter. Quando seu marido deixa de olhar para você, é porque você está ficando feia. Então se cuida. Às vezes a mulher nem enxerga mais a ione dela, porque ela não usa mais. É quando a energia está secando. Deixa a energia universal voltar para ela. Mulher, faça seu trabalho de Yoni. Homem, faça seu trabalho de Lingam. E façam de cada ato, não é para falar sexo, é isso? Falaremos. Conspurcação libidinosa. Poderemos falar de acoplamento energético. Faça de cada ato um momento sagrado. Porque mais fácil é condenar uma pombagira porque tá falando palavrão. Agora, falar palavrão na hora que tá fazendo o acoplamento energético, vocês podem, não é mesmo? Então vamos deixar essa modéstia de lado. Entendi. E aí, então, vamos continuar. A senhora no mundo astral, qual que é a sua aparência? Uma moça muito bela. Eu uso sempre um chapéu. Eu não gosto de mostrar o meu rosto. Eu acho que eu gosto de causar um mistério. E eu uso sempre vermelho. E sempre estou com um leque. Que eu estou sempre abanando. Por quê? Que são as ventarolas de Yansã. Que trazem o quê? Os auspiciosos ventos da bonança. É a minha varinha mágica. E eu já ouvi o seu Giramundo falar que muitas vezes um leque é um instrumento magístico de grande poder e alcance. Utilizado pelos índios de nações distantes para trazer e para afastar espíritos. O leque ele não tá tirando o calor da pombageira. Uhum. Ele está manifestando alguma coisa através do elemento ar. Uhum. E o ar move, não é mesmo? Se eu precisar de transformação, eu vou utilizar o fogo. Se eu precisar de cura, eu vou utilizar a terra. Não é mesmo? Sim. Então, tem o seu sentido. E por que que a dona Quitéria usa essa aparência, a senhora falou, muito bela? Porque eu sou bela. E mesmo que não fosse, eu seria agora. Porque a forma que eu quero me plasmar será de uma mulher bela. Entendi. A senhora já viu alguma pombogira se plasmando com um corpo de 1,72 m, 250 kg? Nós não temos peso. Não, mas aparência. Nós somos a manifestação da sensualidade. No entanto, existem pombogiras que trabalham na linha de nanã, uhum, que não se importam tanto com a vaidade. Uhum. Existem pombogiras que trabalham na linha de Oxum Abalô, que também não se importam tanto assim. Eu sim. Eu trago a sensualidade, justamente, do orixá que eu trabalho. Essa mescla que existe dentro da Umbanda me permite dançar dentro do meu ritual. Eu fui uma bruxa. E quando a senhora foi uma... Uhum. Por isso que eu falo de bruxaria com tanta propriedade. Entendi. E quando a senhora foi uma bruxa, a senhora fez o bem ou fez o mal? Nunca fiz o mal. Não sei o que é fazer o mal. Não falo mal, não penso mal, não ouço o mal. Mas então quem diz que Pomba Gira termina desse jeito porque fez o mal, está enganado. Eu posso escolher a forma com que eu vou trabalhar, porque eu tenho pena das mulheres que ficam penando nesse vale de lágrimas e não manifestando o seu sagrado feminino. Mulher que sabe ser mulher. Eu vim para transformar, eu vim para trazer a grande magia da mulher. Eu vim para ensinar a atração. Eu vim para ensinar... Eu não vou falar palavrões, que agora eu não posso mais. A luxúria contra o desejo. O desejo que cada um tem que manifestar. Você já percebeu que quando uma pessoa está plena sexualmente, ela está plena também em outras áreas? Em outras áreas ela fica muito feliz. A pele fica boa. Uhum. Tudo anda bem. Tudo anda bem. Por quê? Porque eles têm equilíbrio com o universo, eles têm equilíbrio com a pessoa amada do lado. O homem com a mulher com o homem, e também homem com homem, mulher com mulher, por que não? Ela. A senhora não vai mais falar palavrão porque a senhora falou que não pode mais. Quando que a senhora podia? E quem que impediu? Eu sempre pude falar palavrão. Uhum. Nunca nada foi negado. Eu estou me controlando, principalmente agora que você disse que o seu público é muito puritano. São frequentadores de igreja. São aquelas mulheres que, se falar a palavra pênis, ela tem que se confessar. Não é mesmo? São. Agora vamos utilizar palavras técnicas. Sim. É. Lin. Ione. Certo. Muitas iones vão ouvir essa palavra e vão estranhar. Vai estudar. É isso que eu vou dizer. Vai estudar. Vai aprender. Vai manifestar o seu sagrado feminino. E o sagrado feminino também pode ser manifestado em homem, hein? Porque todo homem tem o seu sagrado feminino também. Vocês são equilíbrio de tudo. Nossa. Claro que sim. Todo homem tem sua energia masculina e feminina. O yin e o yang. O negro e o branco. Sim. E então, é porque também nós já fomos mulheres, né? Todos. Todos já passaram por isso. Todos já passaram por cima e por baixo do ato. Todos já sentiram na carne o que é subjugar, ser subjugado. E todos já sentiram também o que é subjugar. Em todos os sentidos desta palavra. Seja sexualmente, seja de qualquer outra forma, dentro dos trabalhos, onde quer que seja, até intelectualmente. Aprenda a não subjugar ninguém. Porque na próxima encarnação você vai tomar o troco. Então, sempre tem resposta. Nada fica sem resposta. Nada fica sem resposta. A senhora já ficou triste quando viu algum tipo de tratamento de homem para com alguma mulher e a senhora estava lá e viu? Quando eu posso, eu manifesto, inclusive, algo para que ele aprenda. A primeira vara corretiva, ela tem que ser uma bela de uma vara de marmelo. Tanto colocada numa criança, quanto num adulto. Se o homem está agredindo, a mulher tem o direito também. Ela não vai se abaixar. Muitas vezes eu dei forças a mulheres para que elas se levantassem contra ele. A mulher é uma leoa. Quem manda é a mulher. O homem que maltrata a mulher tem problemas com sua autoestima. Ele se destrói, ele está se destruindo. Muitas vezes é por causa de sua frustração sexual, por causa de sua frustração no trabalho, por causa de suas frustrações com os amigos, porque ele não é um nada, então ele desconta na pobre mulher. Às vezes até por causa do tamanho do seu lindo. Nossa, entendi. E, mas assim, já teve alguma situação que a senhora presenciou? Sim, sempre. A senhora conta sempre. Conta uma pra gente. O que aconteceu, o que a senhora fez? Eu posso dizer? É, mas fala essas palavras mais especiais aí. Mas pode dizer sim. Mas se não puder, não precisa. A gente passa pra outro. Onde eu parei? Então, estávamos falando sobre uma situação, a senhora ia pensar numa situação, e eu disse, se for possível, fala, se não, deixa. Não, eu vou falar, sim. Eles eram casados, ele era jovem, estava traindo já a mulher. Nossa Senhora. Inclusive, estava grávida de um filho. Ai. E ela chegou para ele, ele chegou tarde da noite, era uma noite de São João. E ele, bêbado, e ela quis tirar satisfações com ele. Mas ela sabia na casa, inclusive, com quem ele estava. Ele ficou enraivecido, partiu para cima dela, começou a bater, chutar o ventre. Agora entrou a pombagira, a leoa. Eu fiz com que ela encontrasse forças para pegar um cabo de machado, sem o machado. Simplesmente o cabo. Ela bateu tanto nele, mas tanto, que ela deixou esse moço estirado. Não matou, mas nunca mais agrediu. Que foi a partir deste momento que ele passou a respeitar a leoa da casa. E nunca mais traiu também. Quem traiu ele depois foi ela. Você dá risada, né? Não, mas... Aqui... É a lei do talião. É olho por olho, dente por dente. Mas... Ele foi apaixonado por ela durante a vida inteira depois disso. Deixou a bebida e deixou tudo. Uma bela de uma bordoada em cima, assim. Um caso desse. Eu sou não agressão. Mas se agrediu minhas mulheres, tem que dar um troco. Não é só com amor, não. Tem que dar um corretivo. Ele aprendeu, os outros não aprenderam, não é mesmo? Nossa, mas deve ser. Mas a senhora, por exemplo, ama pombogira de lei, que a gente chama de guaxu de lei, tem isso? Tanto que trabalha dentro da lei. Então, mas a senhora ensina olho por olho? Eu ensino. Ah, Eu isso. ensino. Eu ensino o amor. Ah, tá. Eu ensino o amor. Mas se a mulher for espancada, ela deve espancar. A partir do momento que acaba o amor, acaba o respeito, se ela foi espancada, ela deve espancar. Não deve se subjugar jamais. E eu sou de lei. Isso é uma lei. Só que vocês acham que a lei é simplesmente essa lei ocidental de vocês. Código de Hammurabi também é a lei. Eu escolho a lei que eu quero que trabalhe. Num caso desses, não é? Porque a justiça de vocês vai demorar a vida inteira. E ele não vai dar o castigo que ele merece. Se tivesse ido parar isso na justiça, nada teria acontecido. Na época. Como eu fiz a minha justiça manifestando a vontade dessa leoa se jogar por cima dele e dar uma bela de uma surra, nunca mais ele foi agressivo. Não. Não briguem, mas se um homem se jogar por cima de você, faça o mesmo. Você é tão forte quanto ele. Mas eu sou a favor do amor. E do respeito. Acabou o respeito? Acabou o amor. Se tentou se separar e houve algum tipo de agressão, você deve mostrar o seu lado leoa, sim. Ser pombagira de lei não significa ser pombagira passiva. Eu não vou ficar abaixando minha cabeça como se fosse uma vaquinha de presente. Ser pombagira de lei é manifestar a lei na terra. E eu estou manifestando uma lei de respeito. Tá bom. Sendo muito feminista? Então, sei lá, eu acho que. Bom, eu nem vou dar minha opinião porque eu sou meio assim. Não é sangue de barata, mas é que a gente ouve Jesus dizer assim: se alguém lhe ferir, você dá o outro lado da face. Se alguém vem com mal, vai com a bondade. Isso é muito bonito dentro da teoria. Ferir moralmente, ferir sentimentalmente, agora fisicamente não. Se bater no seu rosto, não ofereça seu outro rosto. Não ofereça. A pessoa vai perder o respeito. Se você falar do ponto de vista acadêmico, funciona muito bem esse ensinamento dele. Agora, do ponto de vista prático, bateu com uma mão, olha na contra. É só assim. Não deve ser manifestada a vontade de agredir. Mais umas palmadas resolve. Se ele foi agressivo, ele chutou a barriga da moça. Nossa. O que ele merecia? Uma bela de uma palmada. Ele tomou. Não, mas dona Bumbugida, assim. Mas Jesus não tem nada com isso. Imagina se na hora ela se preocupa com a Bíblia e vai rezar e ele vai continuar cada vez mais e mais e mais. Oferecer outra face funciona do ponto de vista de eu dou minha ideia, se você não concorda, você responde com o outro lado, você me ama apesar da minha opinião. Agora agredir o meu físico, o meu sagrado? Não. Não é uma boa receita, por exemplo. Se eu sou aquela mulher, eu ia fazer o seguinte. Se eu fosse, eu ia dizer assim: olha, está claro que não estamos mais em sintonia. Então eu perdoo você, o que já é, agora vamos nos separar. Eu vou para um lado, você fica no outro. E quem vai julgar o errado que você fez é Xangô. Isso antes de tomar uma paulada, você está dizendo, né? Porque antes dos chutes. Quando começaram os chutes no ventre, você acha que é... Filosoficamente é perfeito a mulher Entendi, dessa história. entendi, entendi. Agora, agressão física, eu não tolero. Eu não tolero. Ela não perdeu aquele filho. Ele estava interrompendo o nascimento de um espírito que estava preparado Ah, para. senhora ajudou, né? Eu trabalhei dentro da lei. Eu impedi que uma criança fosse morta. Nossa. Eu impedi que uma mulher fosse morta. Porque se ele continuasse daquela forma, em outro momento ele mataria. Então, eu utilizei a nossa lei que necessariamente não é a lei do Cristo, mas cristicamente ele aprendeu a lição. Então, vamos dizer assim, a gente sugere para quem está ouvindo que na hora do vamos ver, que estiver cansado, estiver tomando e for difícil, faça o melhor que você pode. Mas agora, enquanto você está ouvindo, busque criar forças e resistência para sempre pagar qualquer mal com bem. Vamos fazer assim? Sim. Então tá bom. Mas se houver agressão física, parta para cima. Somente vai respeitar a mulher. A mulher vai ser respeitada somente se ela partir com as forças para cima dele. Mas assim, se a gente disser assim, se houver agressão física, primeiro tente resistir e pagar o mal com bem. Se você não aguentar com todas as suas forças, então faz o que tem que fazer, mas tente resistir primeiro. Sim. Tá bom. Moço, eu te amo tanto, então é por isso que eu, como Pombagira, vou... É isso que você quer que eu diga? Não. Então que o seu ensinamento seja, então, plantado. Mas eu não aplico dessa forma. Mas... Pode falar. Eu não aplico. No caso daquele, eu não podia fazer isso. Não, tá certo. A senhora fez o seu melhor. Tudo bem. Mas a sua receita é a perfeita. É a bonitinha. É a que deveria funcionar. É a bonitinha. É verdade, porque na verdade... Você sabe que do ponto de vista da gnose, uhum, todos vocês são ruins. Olha. O ser humano é muito ruim. Você não tem essa história de que vocês nasceram... vocês são seres bons e que, na verdade, a sociedade que corrompe. Não, isso é uma mentira. Sim. Do ponto de vista agnóstico, vocês, uhum, são ruins. Uhum. Com lapsos de bondade em alguns momentos. Nossa. Mas o ser humano, ele afasta, ele segrega, ele fere, ele se aproveita, ele inveja, ele tem tantos pecados capitais que o seguem. Então, na verdade... Vocês são maus, com lapsos de bondade. Eu creio que o meu macho andou dizendo isso por aí. Ele é um erudito. É. Por ser um erudito, ele fala coisas que até eu aprendo com ele. E o que que fez a senhora escolher ele e não outra pessoa? Correspondência energética. E respeito mútuo. Ele me respeita como leoa que sou. Você já ouviu falar de uma deusa antiga chamada Sekhmet? Não. A pronúncia correta é Sekhmet. Uhum. É a deusa leoa do Egito. Durante os tempos de bruxaria, essa era a deusa que eu manifestava, invocava e evocava. Sekhmet sempre foi a deusa que me representava. Por ser uma mulher forte, uma leoa, caçadora, nutridora, eu sempre fui respeitado. Muito mais que um homem. E ele, por ser um erudito, sempre me acompanhou durante esse processo de conjunção energética e espiritual para a manifestação das palavras através desse instrumento mediúnico. Então, vamos falar assim, se ele de repente dissesse assim, olha, eu acho que ela me deixa feminino, eu nunca vou incorporar ela, porque tem muitos homens que não gostam do aspecto feminino que a Pombagira passa durante a incorporação, pelo menos para a sua expressão masculina na Umbanda. Se ele fosse um menino assim que dissesse, ah, eu não vou mais incorporar minha Pombagira porque eu sou homem e tal, não tem nada a ver, o que a senhora teria, a senhora se sentiria como? É muito mais fácil ele ficar com trejeitos por causa das pessoas que ele anda durante o dia. Porque ele trabalha dentro de uma área onde existem vários tipos de efebos, não é mesmo? Ele poderia muito bem pegar jeitos e trejeitos através das pessoas com que ele lida durante o dia, do que uma manifestação divina de uma sacerdotisa. Bom, para quem não sabe, o Fernando é comissário de voo. Então me respeite. Uhum, uhum. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Entendi. E tem que deixar de lado essa ideia de que a Pombagira deixa o homem feminino, né? Não, ele vai ficar feminino se ele quiser. O nosso trabalho é durante a incorporação. Passou isso, não venha dar desculpa da sua homossexualidade por causa de Logoedé que está na sua coroa. Não me venha dizer que você está se tornando uma mulher que aprecia mulheres por causa de Oxumaré que troca de 6 em 6 meses. Não bote esse karma no orixá. Essa é a sua preferência. E eu vou te respeitar a cada momento por isso. Mas não venha justificar através do orixá. Isso não existe. Ah lá. Existe essa justificação, né? Sim. Ah, eu fiquei assim porque eu passei a trabalhar com aquele orixá. Aí depois ela larga da religião, vai lá na igrejinha e vai falar pro pastorzinho dela. Ah, eu fiquei assim por causa disso. Pronto, aí começa a falar que as religiões de matriz africana fazem... colocam demônios na cabeça dos seus médiuns para que eles mudem de sexualidade. Por favor, isso é determinado antes do casamento. E antes do nascimento. No momento que o marido casa com a mulher, o espírito que vai alimentar o fruto deles antes do casamento já está definido o tipo de karma que ele vai ter. Isso é tudo escrito. Vou dizer uma palavra oriental que eu amo. Maktub. Nossa, essa palavra é linda mesmo. Então, qual que é o papel da Pombogira junto ao seu médium na Umbanda? Tirar os vícios e não dar-lhe vícios. Porque quando o médium passa a fumar como um louco e dizer que é a Pombogira que está querendo, é porque ele quer justificar. Tirar os seus trejeitos, se necessário, e dar também a instrução que ele necessita para o crescimento espiritual dele. Entendi. Ensinar o médium, acima de tudo, o que é atratividade. Porque muitos e muitos médiums trabalham com pombogiras, dando passes, e ele, na verdade, se sente um trapo. A função da pombogira é levantar a autoestima do médium. E qual que é a função da pombogira junto à consulência? As pessoas que vêm ao terreiro buscar sua ajuda, o seu aconselhamento? Não só da Pombagira, mas de várias entidades. Esperança. Se você vem até mim e eu estou vendo, porque assim, funciona mais ou menos assim. Quando uma pessoa que tem uma forte mediunidade vai desencarnar, os orixás começam a se afastar. Então a energia de Xangô é a primeira embora. Que ele não lida com doença e morte. E o último orixá a se retirar é Nanã, Obaluaê, Omolu, Xapanã, Iansã. Quando nós vamos percebendo que essas energias da aura da pessoa vão se esvaindo, se desvanecendo, mesmo que eu esteja enxergando o próprio orixá Iku, que é a própria morte, não é minha função dizer você vai morrer. A minha função é dizer, lute, você está melhorando de saúde, você vai ficar bom. Nunca é comunicar a queda, mas sim dar esperança de vida. Esse é o trabalho de qualquer entidade de luz. Diga ou não palavrões. Não importa a ferramenta que seja utilizada, importa aquilo que vai alcançar com o esforço da Pombogira. Sim, sim. E quando, dona Quitéria, a senhora vai falar com, por exemplo, eu chego lá para falar com a senhora tem que conversar com os meus guias antes para saber se ele, se a senhora tem autorização de curar, o que pode ser feito ou não, como é que é isso? Quem autoriza a cura é você, não são os seus guias. Os seus guias trabalham com você. É um grupo de trabalho, eles não são seus donos. Que isso fique bem claro. Os seus guias são seus guias. Guiam. Dão a ideia de onde você, do caminho que você deve trilhar. Agora você é dono de si mesmo. Se você estiver dependendo dos seus guias para decidirem as coisas para você, isso se chama obsessão. Procura um terreiro mesmo. A decisão de obter a cura é individual. Se o médium, num determinado momento da vida dele, decidir que é o momento de não trabalhar mais com a passividade da entidade, trabalhar com incorporação, ele decide, faz os seus rituais de afastamento e é ele que decide. Agora, se ele ficar à mercê de entidades, cuidado, essas entidades podem ser primas. A senhora conhece Pombogira Kiumba? Conheço. E isso pega na gente? Pega. Nossa, que maldade falar isso, né? Esses espíritos. E falar que pega, parece que é doença. Elas se conectam a você? Sim, me perdoe, viu, gente? Elas se conectam a... Vamos respeitar também a Kiumba, sabe por quê? É, que isso. Um dia a Kiumba vai evoluir também. Vai. Kiumba é como se fosse um carrapato. Ela gruda em você. Ela quer sugar o seu sangue. Uhum. Mas, na verdade, acaba se tornando... A palavra tão bonita é simbiose. Os dois passam... Ela não está sugando somente sua energia. Você está sugando a dela também. Então, na verdade, é uma simbiose. Então, quando há necessidade de separar esse espírito que está renegrido e para trazê-lo para a instrução, na verdade, existe a lei do amor que vai separar vocês. Então, é muito traumático, inclusive. É como separar dois gêmeos siameses que durante a vida toda estiveram unidos e agora existe a necessidade da separação. Tenha piedade também pela Kiumba. Um dia ela chega lá. Todos chegam lá. Você não chegou lá? Sim, a senhora já foi Kiumba? Já passei pelos momentos mais trevosos. Tá, entendi. Já passei pelos momentos mais trevosos. E como é que A palavra Kiumba de vocês é uma palavra tão feia. É uma palavra tão ofensiva. É uma palavra que te separa. Me chamavam de povo da ganga. Que eu era povo da ganga, que eu era povo... É você se sentir tão superior. Realmente, você pega uma Kiumba e a transforma em luz. A função é essa. Mas fique sabendo que todos os rios vão para o mar. Onde ela chega lá. Como que transforma uma Kiumba em luz? Através do trabalho que você conhece. Você é menos ritualístico, no entanto, de mais oração. Através da instrução do médium, através de oração e através da manifestação do sentimento de amor. Amor, não atração. Eu estou falando de amor, ágape. Eu não estou falando de amor, eros. Veja bem, existe uma diferença muito grande. Vocês podem utilizar um amor, digamos, fraterno, de irmãos. Esse é o amor que vocês podem utilizar. E o amor de Deus por vocês, que é o ágape. Mas o amor eros, manifestado dentro de um terreiro, não deve existir. Quem manipula energia eros somos nós. Nós manipulamos, mas nós não deixamos manifestar. Se isso for manifestado em você, através de nós, é porque está havendo uma perda energética. Você deve encontrar o seu amor eros da porta do terreiro para fora. E eu estou sendo muito bem clara no que eu estou dizendo. Tá mesmo. Que eu estou cansada de ver pai de santo, que se diz pai de santo, se roçando com mocinhos. Ou até com mocinhos. Ou até de iaô com... Entre masculinos e femininos. Entre seus... Eu tô cansada disso. Tratem o templo com o respeito que o templo deve ter. Façam nas suas casas o acoplamento energético que vocês necessitam. É um momento sagrado, né? Faça de todos esses momentos um momento sagrado. Quando você trabalhar o Lingam e a Ione. Então, dona Quitéria, a senhora... Conhece alguma Maria Padilha dos Cruzeiros? Existe, mas eu não tenho contato com essa linhagem. Entendi. E é verdade que os Exus se dividem em sete reinos, tipo das encruzilhadas, das almas, do cruzeiro? São sete por sete por sete por sete. Vão sempre surgir... Ela é uma pirâmide invertida. Vocês vão sempre surgir com... Um vai surgir com outras teorias. Tá. Mas são sete que se subdividem. Né? Existem campos energéticos que no futuro não vão ser utilizados mais. Tá. É como aquela mina de ouro que já cessou. Entende? Sim. No futuro, digamos, uma porteira de cemitério não seja necessária mais. Ela vai passar por um outro ponto de energia, um outro ponto de força. Esse ponto de força ele vai, com o tempo, flutuando dentro dos ambientes da Terra. E quando a senhora fala de pirâmide, a gente lembra de hierarquia, sobretudo quando ela é invertida. Sim. Mas, é... como é que... quem é, tem essa de Exu maioral? Quem que é o... existe isso? Quem que é o mais, a elevação maior que está acima da senhora? Existe uma linhagem. Existe uma linhagem. Você quer saber quem é o Exu maioral? É o Exu que trabalha com você. Trate o seu Exu como se fosse o maioral e não se preocupe com as hierarquias. As hierarquias, quem tem que se preocupar somos nós. Nós devemos respeito às nossas patentes. Vocês são assistência. Nós somos os trabalhadores de luz. Então não se preocupe se é o Mangueira que vale mais que o Marabô, que vale mais que o Exu Lucifer, que vale mais que o Tranca-Rua, que vale mais que a Maria Padilha, que vale mais. Quem é mulher de quem? Nós sabemos a nossa hierarquia. Vocês são o instrumento de manifestação divina. Façam a sua parte. Porque se cada um estiver tendo a manifestação egóica de achar, ah, eu trabalho com um tranca-rua. Então ele é muito respeitado. Exu Mangueira, ele é muito respeitado. E aquele pobre que trabalha com Exu menos conhecido? É. Ele é menos, tem menos valia? Não. Então... onde foi que você parou mesmo, menino? É, Dona Pombogira Maria Quitéria das Almas? Eu nunca vi um trabalho tão complicado desse que vocês fazem, hein? Por quê? Porque é difícil. Quantas vezes eu tive que incorporar, desincorporar Mas é do que a gente estava falando, hein? A tal da tecnologia, falando com o caboclo cobra coral. A tal da tecnologia que não dá suporte. No entanto, vocês estão fazendo uma coisa que ninguém fez. Porque É. consulta à distância desse jeito. É, falar com o Exu. De santo, mãezinhas de santo, não vou aceitar esse trabalho. Tem muitas aceitando já, graças a Deus, e quem não quer se renovar, aí a gente também permite, né? Todo mundo tem o direito, né? Tempo devora todos. Mas o tempo não perdoa, né, Dona Maria Quitéria? Mas vamos lá. Ah, eu gostaria qualquer hora que você abrisse, inclusive, para consultas diretas com as pessoas, porque às vezes as pessoas precisam de ter conselhos e falados especificamente conosco. Então, quando precisar, eu posso fazer esse trabalho. Você pode? O duro que o problema é o seguinte, quem normalmente é atraído para isso é gente que não sabe que Pombogira é um espírito de luz, né? Pensa que é mulher da vida, que só vai atrás de arrumar macho e essas coisas. Entendo. Então. Deixa o povo aprender primeiro. É, então, daí não dá, ué. Mas olha, conta para mim, a senhora termina de contar só da hierarquia. A hierarquia é o seguinte, não há necessidade de você se preocupar, porque a patente quem usa somos nós. Ah lá. Vocês são consulentes. Vocês são somente o corpo e nós somos a alma. Então nós temos que render respeito às nossas hierarquias. Então, aqueles que pensam que o Mangueira está na frente de Lucifer, que está na frente de Marabô, que está na frente. Não se preocupem com isso, não é o caso. Existe uma hierarquia piramidal invertida, ela é uma. Mas, como certa feita, um Exu disse, assim como o preto velho não é superior ao Exu, também não existe superioridade. Nós nos respeitamos, mas vocês não têm que ficar se preocupando com isso, porque às vezes pode ser um Exuzinho muito simples, mas um espírito de muita luz que está trabalhando. Então não se preocupe se você trabalha com um Exu não conhecido, porque esse Exu conhecido ele será o seu grande mentor e o seu grande maioral. Não se preocupe com quem é o maioral. Quem se preocupa com isso somos nós. Tá bom. Vamos lá. Eu vou melhorar a sua pele, você vai ver. Esteja seu amor no norte, no sul, no leste, no oeste, a sua alma gêmea vai te procurar. Sua mônada espiritual vai te encontrar. Não importa a forma, ela pode ser a deusa Sedna, que é a deusa esqueleto, A mais feia de todas. Mas é aquela que tem o merecimento de ter você como marido. Então é quando. É como se fosse o seu. Seu feromônio espiritual sai a campo. Eu só vou facilitar isso. O seu charme vai espalhar um pouquinho e a pessoa vai te procurar. Essa Mas parte. e nesse caso então, quando nós estamos falando com uma outra pombogira e ela se oferece de ajudar, ela se torna nossa amiga e pá, e aí a nossa pombogira não fica assim falando, pô, eu aqui do lado. Ah, você é muito novo na Umbanda ainda. Você falou com sua pombagira ainda, então quando ela quiser manifestar as coisas por ela, ela vai estar falando. Enquanto isso, nós podemos. E nós fazemos isso também com o consentimento dos seus mensageiros. Ah, entendi. Não vou te jogar uma a Miss Universo no seu caminho sem ser do conhecimento e do consentimento deles. E tem moça muito bonita e homem também, que quando abre a boca, perde a beleza, né? Tem que estar em ressonância com a sua energia espiritual, que é muito delicada. Então, tem que ser uma pessoa delicada. Vocês sabem muitas coisas, né? Sobre o amor, as energias que uma completa a outra. É, a gente é bruxa, né? Então ajudou, as outras vidas ajudaram. É como uma especialização. Não existe nenhuma vida que atrapalhe. Todo aprendizado você vai sempre aprendendo, sempre vai ajudando. Às vezes você aprende tudo errado para valorizar aquilo que você não deve aprender, que você não deve fazer. Um exemplo, um professor ruim te ensina a ser se ele é um professor que não sabe dar aulas, você vai aprender o que você não deve fazer caso você queira ser um professor. Você vai fazer o contrário do que ele fazia. Se ele não tinha estímulo, você aprende a ter estímulo. Mas vamos lá, o que mais você quer saber? Como que um homem faz para trazer sua pombogira mais próximo para ela incorporar? Tem alguma coisa que ele pode tomar, que banho, alguma coisa? Existem banhos. Mas isso também vai depender do orixá que está na cabeça dele. Algumas ervas não são pegas pelos. Orixás dele pode causar algum problema. Então, é aconselhável ele procurar um pai de santo, Não tem um que vai encantamento para isso? facilitar a pombagira. Olha, quiser tomar um banho de champanhe e ficar uns minutinhos esperando, essas cidras com sabor morango sempre vai facilitar. Eita. Pode tomar um banho de champanhe, que é uma beleza. Elas vão até você da mesma frequência que as abelhinhas. Elas, mas eu precisaria de uma, né? Às Um vezes, vezes. médium tem mais que uma pombogira? Muitas vezes. Então não tem como Depende do saber. trabalho que precisa realizar. Às vezes o médico precisa de mais, precisa de menos, depende do público que ele vai precisar trabalhar. Agora, Eu já vi médio trabalhando com Maria Quitéria, Maria Mulambo e Maria Padilha ao mesmo tempo. olha, Saía uma e entrava outra. mas vocês então são comadres. Comadres. Uma palavra boa. Não pode falar amigo, né? Energias afins. Cada um no seu quadrado. Cada uma, né? Cada uma. Nossa, no seu quadrado soa tão feio para uma pombogira tão bonita, né? A nossa energia, o quadrado é uma representação do sagrado masculino. Ah lá. A representação do sagrado feminino é um triângulo invertido. Cada pombogira no seu triângulo, então. Esse triângulo invertido. Ô, dona Quitéria, no, nos terreiros de Umbanda, vocês veem na linha da esquerda, não é? Sim. Às vezes algumas se manifestam na linha direita, sobre a forma de baianas ou na forma de ciganos. Então a senhora pode vir como Quitéria e pode vir como, sei lá, Cigana. cigana. No meu caso. Olha. A senhora já trabalhou em outros terreiros, em vários terreiros, ou só com esse menino? Eu trabalho em vários terreiros. Veja se a senhora entende isso. O que, que a senhora acha que significa o fechamento das giras de esquerda por tempo, sei lá, indeterminado para a assistência, sendo apenas permitida a presença dos médiuns da casa? O que leva a um fechamento desse acontecer? Falta de responsabilidade das pessoas que vão ao trabalho de esquerda e a falta de conhecimento. Ainda pensam que nós somos o diabo, ainda pensam que nós estamos lá para acabar com casamentos, ainda pensam que levar um bife para o Exu vai fazer com que ele destrone o chefe. Enquanto as pessoas pensarem dessa forma, essas pessoas frequentadoras dos trabalhos de esquerda vão trabalhar, vão transformar o trabalho de esquerda num pinico. E para evitar que se torne um pinico, os pais de santo têm autorização de fechar o trabalho de esquerda. Quer ir na esquerda? Vai na quimbanda. Nossa. O dia que o pai de santo decidir fechar é por ordem dos Exus que estão achando que não é o momento. Entendi. Mas às vezes... Tem terreiros que não trabalham com a linha de esquerda para o povo. Só para médio. Linha de esquerda é para limpeza. Os convidados para a linha de esquerda tem que ser poucos, não tem que ser todo mundo, não. Senão, como eu te disse, vira um pinico. A não ser que seja que a assistência seja muito evoluída, muito instruída, o que é muito difícil de encontrar. Ué. Talvez daqui a 50 anos. Mas e tem também casos assim, onde o pai de santo fica tão focado no que acha que sabe, e às vezes a entidade de luz deixa de ser ouvida, dá um passo para trás, e aí a pessoa deixa aproximar aquilo que está mais próximo da sua sintonia, né? Que não são os Exus, as entidades dela. Então aí ela é conduzida por esses espíritos, ou quiumbas, ou esses espíritos sombeteiros, ou pseudo-sábios até. Pode acontecer isso? E daí, enquanto essa pessoa está envolvida por esses espíritos pseudo-sábios, eles dizem assim: olha, nós queremos oferendas, e queremos que vocês deem agrado, e queremos que comecem a cobrar. Quando um Exu começa a dizer assim: se vocês não cobrarem, não der agrado para a gente não trabalha mais, é Exu de Umbanda isso? É um médium falando, não é mesmo? Certa feita eu conheci uma médium que as oferendas que você tinha que levar para o Exu dela tinha que ser 3 quilos de picanha, 3 quilos de contrafilé, 3 quilos de filé mignon, e não pergunte o que ela fazia com isso. Então não há uma casa que seja séria. Não. Existem muitos pais de santo que sofrem de obsessão. Ai, que pena, né? É a derrota de muitos terreiros. O dia que o terreiro for muito bem firmado, não é fácil encontrar um bom médium, moço. Ai. É raro. Bom médium tem que ser muito bem garimpado. E bom pai de santo também. É só experiência. É só tombando muitas vezes para aprender e para constituir uma casa de Umbanda, uma casa de cura sagrada. Nossa. Então, se, por exemplo, alguém ouve dizendo: olha, vamos fechar, enquanto não recebermos oferendas ou ofertas ou paga para os Exu trabalharem, eles não vão mais trabalhar. Então, isso, Exu não fala isso porque vocês vêm e vocês não cobram nada, né? Não, quem fala é o Pai de Santo. Agora, veja bem, existem situações e situações. Claro. O Pai de Santo pode falar: nós vamos fechar os trabalhos enquanto não tivermos material para trabalho. Que pode ser velas, ervas, incensos. Sim, mas isso vem por doação. Existe material necessário. Existe material necessário e tem muita gente que vai só para ver o espetáculo e não leva sequer uma vela. Sim, sim, aí é outra coisa. Não, existem centros muito pobres. Sim. Mas Exu em Umbanda nunca precisa ser pago nem em forma de agrado e nem em forma de dinheiro. Precisar, não. Dinheiro, não. Olha lá. Mas se quiser trazer um perfuminho para Pombagira, ela vai gostar. É um presente, né? Não é uma cobrança no sentido de vamos fechar e pronto. Ô, louco. Se não levar um perfume para Pombagira, que é isso. Qual que foi o último presente que a senhora recebeu? Eu recebo muitos brincos, muitos perfumes. É? Eu recebi, o último foi um perfume de azaleia. Que lindo. A senhora sabe qual que é o último presente que eu recebi? Qual? Falar com a senhora hoje. Você sabe como me agradar. Não, mas por isso que falaremos muitas outras vezes. Oh, louvado seja Deus, que assim seja então. Mas olha, eu não vou mais ocupar do tempo da senhora por essa noite. Me perdoe todas essas vezes que caiu a nossa conexão. E a senhora gostaria então de passar pra gente uma última mensagem? Uma última mensagem. Aprenda, estude. Estude a Umbanda. E valorize o seu corpo, a sua mente e o seu momento sagrado com a pessoa amada. E se não houver uma pessoa amada, faça como eu disse. Coloque seu feromônio astral para buscar a sua alma gêmea. Nunca desista. Nunca desista. Que lindo é conversar com uma pombogira, né? A senhora tá aí desse lado, a senhora não deve saber, mas é muito especial, viu? Eu imagino que você deve estar todo arrepiado. É uma coisa muito bonita, eu agradeço o conhecimento que a senhora passou e até breve, ué. Aqui deixo meu axé e se você deseja ser feliz, Maktub. Oh. Aqui Maktub. Está escrito que você será feliz. Salve a pombagira. Salve, Dona Maria Quitéria das Almas. Oi. Oi, Jeff. É, Fernando Parada? Jefferson Viscardi. Tudo bem? E aí? Como é que você tá se sentindo? Agora foi rápido, né? Graças a Deus, deu certo. Então, a parte foi rápida. Sim, deu certo, graças a Deus. Uns 15, 20 minutos nessa última parte, não caiu, foi tudo perfeito. Uhum. Muito obrigado, viu? Imagina, quando precisar você chama. Falou, pode deixar. Tá bom. Valeu, Exu, sabe Maria Quitéria na Calunga. Uma russa branca eu levei pra um cruzeiro, pra dona da faca, ela gira meu terreiro. Eu perdi um amor, mas a mundo era. Ela é Exu, ela é Maria Quitéria. Uma rainha linda, vaca de ouro e prata. Deixo aquele reino por aquele que apaixonou. Meu coração foi preso por um amor proibido. Eu chamei de alma, mas não foi correspondido. Maria Quitéria das Almas. Ah. Eu trabalho com a linha de atração. Para tudo que você pode imaginar que necessite de uma transformação. De todas as mulheres que a senhora já ouviu falar, quem mais lhe inspira? Eu darei exemplos de pessoas que eu sempre tive muita admiração. Ah. Joana de Ângeles, que é a Santa Joana d'Arc. Uma segunda mulher que eu admirei muito por todos os atos que ela teve. Foi uma freira. Madre Teresa de Calcutá. Admiro também Mama Óculo. Mama Óculo foi a esposa do primeiro imperador Inca. Porque para que ele tivesse toda a vontade de dar início ao império que eles tinham interesse, ela tinha que dar a sua força feminina. Tanto que ela é confundida com a própria Santa Terra. Mas eu sou quem eu sou. Sim. Eu não vou deixar de ser eu. É. Sou a Quitéria, sou a Maria Quitéria.